Onde encontramos manguezais no Brasil e no mundo? No planeta, os manguezais têm maior desenvolvimento próximo à linha do Equador. Os manguezais mais extensos estão localizados na Ásia, 42%, África, 20%, América do Norte e Central, 15%, Oceania, 12% e América do Sul, 11%. Os manguezais ocupam aproximadamente 92% da costa do Brasil, que corresponde a 6.786 quilômetros, se estendendo do Amapá a Santa Catarina. Três estados do Brasil possuem cerca de 80% dos manguezais brasileiros. São eles Maranhão, 36%, Pará, 28% e Amapá, 16%. Essa área forma a maior parte contínua do ecossistema com proteção legal no mundo.